verdadeira história contada do lado pobre. O apelo do bandido que o rico não comove é o reflexo do moleque morrendo de overdose e a ignorância do playboy que idolatra o cofre. Eu vejo treta de chegada, é foda, eu fico puto. Vê os moleques se matando e coroa de luto. E a rotan que chega e espanca a cara no muro. Humilhação, lado preferido, novo mundo. Cadê a luz no fim do túnel, quem foi que apagou? Cadê os caras da quebrada que a civil levou? Cadê os direitos humanos que alguém assinou? Cadê a paz e minha liberdade, quem roubou? Ninguém sonhou com um fuzil, tá assaltando o banco. Ninguém queria ver seu filho chorando de canto. Com fome, sem dinheiro, vítima do desespero. Goteira no telhado e sem água no chuveiro. Aqui é mais um brasileiro semi-analfabeto. Mais um no mundo sem dignidade, sem o teto. Sonhava com um caderno, mas agora tem o ferro. O pesadelo da elite surge do inferno. O guerreiro da sombra, justiceiro, eu não me engano. A voz do pobre, a voz de Deus que luta pelos mano. É o moleque na esquina, trepado com cano. O santo da periferia, o reflexo urbano. Se liga, mano, cuidado com seus adiantos. Se desandou, vixe, não perca a calma, faz o pano. Aqui o santo não tem capela, tem o cano. Que a ponte brilha e mostra o reflexo urbano. Se liga, mano, cuidado com seus adiantos. Se desandou, vixe, não perca a calma, faz o pano. Aqui o santo não tem capela, tem o cano. Que a ponte brilha e mostra o reflexo urbano. O dia é o pesadelo da noite que já passou. É mais um sonho de infância que aqui fracassou. Mais um sonho de vitória que não alcançou. Mais uma vida que o capitalismo atropelou. Cabreiragem é preciso tá ligado, truta. Se manter vivo na corrida, essa é a lei das suas. Falsidade eu sei que é foda, cuidado com Judas. Dinheiro compra arma, droga, mas também te afunda. É tipo uma miragem, uma ilusão de ótica. Assim como te abre, também te fecha as portas. Cuidado com ouro de tolo, fita cabulosa. É sempre não mais fácil que chegar do roda. Tô na corrida com os parceiros meus considerado. Que rima pelo preso, pobre e o aposentado. Que vê o moleque na calçada e fica injuriado. O pesadelo do sistema, voz do favelado. Que vive o dia no perigo atrás de ilusão. Troca de tiro da polícia atrás de ladrão. Sonho da casa própria brilha na televisão. Mas não ultrapassa a parede do seu barracão. A noite é testemunha do desejo de consumo. Em cada esquina tem alguém sonhando com triunfo. Na boca de fumo ou em busca do futuro. Na noite tem quem vence e quem vira defunto. Se liga, mano, cuidado com seus adiantos. Se desandou, vixe, não perca a calma, faz o pano. Aqui o santo não tem capela, tem o cano. Que a ponte brilha e mostra o reflexo urbano. Se liga, mano, cuidado com seus adiantos. Se desandou, vixe, não perca a calma, faz o pano. Aqui o santo não tem capela, tem o cano. Que a ponte brilha e mostra o reflexo urbano. Vixe, não perca a calma, tenha o senso. Ainda fé e atitude no seu pensamento. A revida com palavras, não com ferro. Aqui não é o paraíso e sim o próprio inferno. Sem regra o esperto sobrevive mais tempo. Ignorante morre cedo e na quebrada o silêncio. Mas desaba o barraco, desanda, faz o pano. Aqui o santo tem capela e sim um cano. É ignorante louco, mas considerado. Tenta na esquina, ferro na cinta, tá embaçado. Seu conselho, camarada, aponta e puxa o dedo. E a rotana blazer, segura o encrenqueiro. Não quer ser preso, prefere a morte, o desespero. Não é um comédia, um covarde, sim um maloqueiro. As consideradas chora, apavora e se irrita. Mais uma vida destruída no fim da linha. Novo mundo, a muralha, cenário do medo. A coragem e a maldade termina em enterro. Ignorância, disparo, sangue e um corpo. Humildade pros mano, pra polícia mais um tolo. Sempre haverá mais um, com atitude seguirá. A rotina e a doutrina do crime, quem viver verá. A justiça só existe pra quem tem dinheiro. Pobre, fracassado, ignorado, até no enterro. Mas com fé em Deus, seguindo tranquilo. Sem algema no pulso, é confundido com bandido. Então cuidado com seu adianto, mano. Procure a paz e esqueça o cano. Se liga, mano, cuidado com seus adiantos. Se desandou, vixe, não perca a calma, faz o pano. Aqui o santo não tem capela, tem o cano. Que a ponte brilha e mostra o reflexo urbano. Se liga, mano, cuidado com seus adiantos. Se desandou, vixe, não perca a calma, faz o pano. Aqui o santo não tem capela, tem o cano. Que a ponte brilha e mostra o reflexo urbano.